Toca arremetida em Veracruz, ainda November Alpha. Sente, frequência livre. Frequência livre de November Alpha. Salvador, bom dia, TAM 3566, tem informação óptica. TAM 3566, sem identificação, via chegada Mari, desce para nível de voo 050. 050, via chegada Mari, 3566. Salvador, boa tarde, o Azul 4089, autorização Vitória, ciente da Oscar. 4089, Oscar confere, pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Vitória, nível 36, decolagem no zero, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, voa direto Bidev, após Bidev, conforme a rota do plano. Controle 1935, transponder 5533. Confirmar após Leda, voa qual ponto? 4089? Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Recente autorizado 360 para Vitória, decola com curva direita na Dael, após Leda, voa Bidev. Controle 1935, transponder 5533, o 4089. 4089, correto, reporte pronto. Ciente, 4089. Tarde. 18. Uma 477, controle. Prossiga. Chame centro Recife, 133, decimal 25, conterne 128, decimal 8. 3325, conterne 288, vou no 477. Gol 1924, autorizado final ILS, XRY, na zero, reposta estabilizada. Autorizado ILS, XRY, estabilizado, 924. Controle Salvador, web 5728, perfil da Pucaracaju. Web jet 5728, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 330, saída Puca. Puca 330, autorizado 5728. Ou 1924, confirme velocidade. Está com 1809, ou 924. Sim. 3660, inicie redução para 1809, tráfego posição 12 horas, 7 milhas, Boeing 738, cruzando 4.500 pés para 2.000 pés, com 1609 de indicada. Gente, tá 3660 iniciando a redução. Salvador, 3895. Prossegue. Tem que ter informação óptica, autorização de tráfego, alguma dúvida. Mento, curve à esquerda pro A050, limite ao curso do localizador. Essa pro intercept. Esquerda pro A50, limite ao lock. Receptor ILS, 1924. Com 1924, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, 1924. Desça para 2.000 pés, ajuste na 0, 9, 0. Autorizado sinal ILS, XY, na 0, reposta estabilizada. 2.000, 1.010. Ação reposta para o sono externo, trascado. Apontará, ao descanso. Na escuta? Na escuta, prossiga. Qual é a rota que saiu na navegação do senhor? Tem UpRisk 50. Gente. Oceano, baixar travada, 924. O 1924, livre pouso, vento 1 a 00 graus, 18 nós. Autorizado pouso, 1 a 0, 924. 1895. Sim. Alguma possibilidade de ir pela UpRisk 58? Esse horário é negativo. Ah não, beleza. 25, até 2545, 718, boa. TAM 3566, via chegada Mali, desça para 2.000 pés, ajuste na 0, 1 a 0. 2.000 pés, chegada Mali, 3566. 340, na UpRisk 50, decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda, voz Leda, voa Bideve, controle 1935 e transponder 5450. Guarulhos, nível 3, 40, saída via UpRisk 50, decolagem no 0, curva direita, saída da Euleda, após direto Bideve, controle 19935, transponder 5450, 3895. 3895, correto, reporte pronto. Sim, 3895. Para o táxi, o azul 4089, está com 88 a bordo, 2 horas e 45, alterna confins. 88 no POB? Afirmo, 88. Juliette Alfa, até o ponto de espera, o ajuste é 1010, no ponto de espera, torre 1862, é bom ver. Juliette e Alfa, ponto de espera, chama a torre, ajuste 1010, autorizado o táxi 4089. Na pista livre, está 3660. TAM 3566, autorizado sinal ILS, XY0, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, TAM 3566. Solo 1 a 0, livrando a direita, Solo 1, 2, 1, 10, 9, bom dia. 2, 1, 9, obrigado, até daqui a pouco. Solo, gol 1, 9, 10, 4, livrando. 9, 10, 4, Alfa, repórter Juliette. Alfa, repórter Juliette, 9, 10, 4. Isso, Salvador. O azul 4089, visual com a aeronave na final, está no ponto de espera pronto. Azul 4089, visual com tráfego da TAN na curtíssimo. Afirmo. Segunda passagem do TAN, Lima, mantendo zero. Após a passagem da aeronave da TAN, Lima, mantém 4089. Duna e Simbra, um helicóptero mantendo 500 pés sobre voo, não vai implicar na sua aproximação. 3566, controle Salvador, Gol no 328, boa tarde. Gol no 328, acende identificação, via Chegada Mare, desça para nível de voo 050. Chegada Mare 050, Gol no 328. Próxima Juliette, 924. 924, portão 5. Portão 05 com 924. 05, ok, obrigado. 21, décimo 9, boa tarde. 29, muito obrigado, boa tarde, senhorita. Solo, boa tarde, TAN 3660. 3660, via Alfa, reportamento da Juliette. Alfa, reportamento da Juliette, 3660. Vento 100 graus, no 8 mais. Vira pra lá, eu sou 4089. Meia, completa aproximação, chame torre 1918, décima 1 meia. 186, 3566. Fala, boa tarde, TAN 3193, centro da Papá, autorização 380 para o Galeão. 3193, Papá, confere, aguarde o ordem. 3566, livre pouso, vento 100 graus, 189. 3566, ciência, livre pouso. Tem meu portão para o 3660? Pull in position. Ah, 01, obrigado. Nada. Boa tarde. 1935, boa tarde. Controle Salvador, azul 4089, decolando a sua escolha. Azul 4089, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, saída da EL. Para o 360, perfil da EL, azul 4089. Controle 1935, transponder 5536. Autorizado, Galeão, nível 3, decola 10, com direita, Tael, Leda, Forte, SPD, 1935 e o transponder 5536, até 3193. 3193, correto, reporte pronto. Ou 1806, cópia. Xaner 6315, boa tarde. Xaner 6315, acendo identificação, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 na 0. Via Bonf, 4.000 com 1.010, ou Xaner 6315. Dando uma visão para Caju de Bonf, da 10, provando a esquerda, na Cuca, Jambo, depois virar para Caju. 1935, 5547. 8.06, correto, reporte pronto. Doutora, autoriza o azul 4089 da Elda presente? Azul 4089, autorizado para hoje da El. Hoje da El, azul 4089. 3566, Solo 18, Solo 21, decimal 9. 219, tá 3566. Solo Salvador, tá 3566, livrou nossa escuta. 566, Alfa e Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, tá 3566. Via Mares, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 0. Ok, desce a 2000 via o no 020, vou no 322. Informação, papá. Qual horário do plano? 20, aguarde, copy. Gol, gol na 780, acende da ótica. Gol na 780, acende a identificação via Mari, desça para nível de voo 050. Mari, 50 é o nível, gol 780. Agora 7h40, próxima cidade, CB147, alterna Salvador, 3 horas 20 minutos. Gente, tá aqui em dia Alfa, até o ponto de espera, o ajuste é 1010, no ponto de espera, torre 186, bom rumo. Autorizado em dia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 62, agora 7h40. Trine Juliette, cópia. Aeróbico, mil pés, decolando ao 7, direita, corredor Axé, 01-60, transponder, controle operação 1935. Aeronave entrecortou, só podia repetir a partir da saída, o cortejamento. Confere, torre 18.6 para acionamento da decolagem, 1010 ajuste, bem, bom voo. Chega da Mari, desce para o nível de voo 060. Via Mari 060, acionamento 320. Autorizado, sem táxi. 5, alterno 28, décima 8. Recife 13325, 1288. Obrigado, boa tarde. Obrigado. 1754, ali decola, vento 1, confirmando vento 090 graus, 15 nós. Obrigado, Marinhari, sem falar agora, certo? Oceaner 63, 195, possibilidade de voar para onde, Duna? Air 6315, vetoração para final ILS, curve à esquerda, proa 210. Limite ao QT Mike 1110 de Sintra. Boa noite, Felipe 5, à esquerda, proa 210, descendo para 4000, confirma o limite. Proa 1110 de Sintra. 710 de Sintra. Valeu. Autorizado o acionamento, depois o pushback, 385. Salmo, tráfego, posição 3 horas, 3 milhas, um helicóptero mantendo 510, não vai interferir nessa aproximação. 3287 vai interceptar o sinal e tem a pista vista. A 328, complete aproximação, chame torre 198, decimal minha. 286, obrigado. Torre Salvador, Gol no 328, boa tarde. Boa tarde, Gol no 328, reporte passando externo, triste-cado. Reportando externo. Aí, na marca de capacete. Gol no 754, decola 25, controle 119, decimal 35, bom dia. 1935, obrigado. Para prosseguir a descida. Para o setor do 11 para o tráfego da companhia fazer o push, é possível? Coordenação para a realização do push simultâneo? Ah, fala aqui, vamos coordenar aqui com o pessoal do solo. Muito obrigado. Autorizado então, Ximplex. Controle Salvador, Gol 1754, boa tarde, cruza 2000 na PUCA. Gol 1754, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, Gol 1754. Passando externo, baixou e travou, no 328. Ono 328, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 14 nós. 7100 com 14. Gona 780, via mar, desça para 3.000 pés, ajuste na 090, redução para 2009. Ok, 3.000, 1.010, 229, com 780. 0.000 na escuta? Oi, Deus, está confirmando o ajuste, 1.0, 1.0. O 210 parou. 140, entrando em contato. 35491, acende identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 070. Para 070, na Bonf, 5491, com a informação papá. Siga, Juliette Sangoloso. Juliette Tango Zulu, táxi livre, chame para cruzamento da pista 7. Mantenha 2.000 pés do guarda-vetor para interceptar o curso do localizador, Xarém 63, 195. 195, mantendo 2.000, aguardando. Oi, Xarém 63, 195, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 130. Autorizado final ILS, XA, pista 90, reporte estabilizado. esquerda pro 130, autorizado o X-Ray, vai reportar estabilizado, 6315. Controle máquina de chuva, realizando sobrevoo de Ananiba, vai manter a região do Iguapé. Controle ciente. Sim, boa tarde, 1806, muito cara da 10 pro Alfa. O 1806, avisou com tráfego da companhia da finança? Fala passagem do tráfego da companhia ali e mantém na onda zero. Aliás, mantém o tráfego. O trânsito no sentido Iguatemi para Paralela, por favor. Iguatemi, qual sentido, né? Aeroporto Iguatemi. Aeroporto de Iguatemi. Essa. Bola 780, desafora 2000 pés, ajuste no 0 no 0. 2010.